abrazo. Controle 3205, existe alguma possibilidade de a gente voar já bridge? Existe sim, capitão, porém vamos aguardar um pouquinho e a gente vai efetuar uma coordenação junto ao melhor centro de controle do Nordeste. Tudo bem, estou nessa escuta aí. Obrigado pela atenção. Muito obrigado. Corre ao 35626. 600 e 700 agora. Gol 600, controle, contato radar. Contato radar, gol 600. Entendi. Olha, eu queria que 6447 solicita a possibilidade de voar direto com a Vila da Presente. 5626, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 1-0, vento 090 graus, 14 nós. Autorizado pouso 1-0, 5626. Azul 4196, desça para 2000, chegada a Mari 1014. Controle, autoriza a flor de barreiras para o 5447 da Trip? Trip 5447. Agora. Chama a torre. Afirmativo, está livrando a Lagoa da Paeté. A intenção é sobrevoo em Santa Cruz. Gillette Romeu, convive a localidade, sobrevoo. O 1806, chame Centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2685, alterna 2545, gol 1806. Mike Gillette Romeu, mantenha a linha do litoral e chame o controle em 120.8. Mantenha a linha litoral, chama 12080, grato. Papapá, Mike Juliette Romeu. Prossiga, Mike Juliette Romeu. Tá mantendo a linha do litoral, 500 pés. Solicita sobrevoo no Nordeste de Amaralina. Sobrevoo onde? Nordeste de Amaralina. Mike Juliette Romeu, autorizado. Autorizado. Tá pronto, ainda não vem mais. Gente, já não vem mais, que agora mantém a posição e aguarde. Bravo, uísque, prossiga. Sente, livre sinais e metáxi. Uísque, papai. Bravo, uísque. 3283, ali mantém que é a 0. Eu mantenho a nona, que é a 0, 3. 5626 no solo 08, libere direita, solo 121.1. Direita 101, grato. Alinhado 35, pronto, Índia 90 mais. Boa, Índia 90 mais, 40 decolagem da 17, vento 090 graus, 13 mais. Tá na 35, senhora, conforme autorizado, vai decolar a 35 com Pro Norte, o Índia 90 mais. 133.25. 1-2-5, 1-3-3-2-5. Muito obrigado. Então, boa tarde, 3205. Boa tarde. Trip 5447. Autorizado da presente voar direto barreiras. Positivo, senhora. Obrigado. Confirme a frequência do solo? 1-2-1, desce lá 1. 1-2-1-1, grato. Salvador, gol 1754, ponto de espera da 1-0, pronto. 7-1-7-5-4, mantém posição e aguarde. Aguardando. Mike Juliette Romeu, confirme chamada de pouso. É, vamos mandar sobrevoo, tá? Na hora chamada aí, na reporta pra reserva. Sim. 1-0, vento 0, 90 graus, 1-4-9. Iniciando no 0-3-3-3. Patan, voo Índia, November Mike, decolado ao 09, chame agora o controle, 1-2-0, décimo 8. 1-2-0, décimo 8, Índia, November Mike. Kilo Romeu Oscar, prossiga. Controle Índia, November Mike. Gol 1754, Alim mantém cabeceira no zero. Alim mantém cabeceira no zero, gol 1754. No mil pés. Pro norte, mil pés, o Índia 90 Mike. Kilo Romeu Oscar, prossiga. Whisky Bravo Whisky, tem que reporte na papá para ingresso no 7. De Salvador. Controle 120, décimo 8. Salvador, boa tarde, TAM 3283, decolado, PUCA. TAM 3283, contato radar, saída PUCA, sub e mantenha nível de voo 1-9-0. 1-9-0, 3283. Voo 1600, estamos sendo recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 126.85 e 125.5. 125.45. A secundária é 125.45. Afirmativo. Obrigado. Whisky autorizado, alinhar, condição alinhar e manter, cabeceira no 7. Reporte pronto. Bom voo, Tatu. Torre Salvador, uma boa tarde, da 3193, o ponto de espera da 10, pronto. Gente, da 3193, mantém posição e aguarde. Gente, da 3193. Azul 41, 16, autorizado final do procedimento LS, reporte estabilizado. Máquina estabilizada, 41, 16. 54, autorizado decolagem, 10, vento 1-0 graus, 1-2-9. Tem livre decolagem, cabeceira 10, gol 1754. Alô, man. Dando ascensão 045, estima o pouso em mais 20 minutos. Graças. Índia November Mike, autorizado da presente ascensão a nível de voo 045. Da presente, sobe 045, Índia November Mike. Confirme para a torre. Sim, chame na Oscar para ingresso na 7. TAM 3193, Alim mantém cabeceira na 0. Alim mantém a pista no 0, TAM 3193. 1754, 1700 pés no Peugeot da saída Pouca. Gol 1754, contato radar, saída Pouca, sub e mantém nível de voo 390. 390, 754. Polar 214, time agora o controle, 120, décima 8. Salvador, boa tarde, gol 1924, ponto de espera, pista 1-0 pronto. Gol 1924, mantém ponto de espera e aguarde. Tem. Mantém e aguarde. Mantenha a posição. 3193, autorizado a decolagem da 1-0, vento 090 graus, 1-4-9. Livre decolagem, tá? 3193. Indicação, chegada a Bonf, desça para nível de voo 050. 50 na Bonf, posso aproar a duna da presença? Autorizado, Web 5857. Obrigado, Web. Estabilizou a 4196. Azul 4196, complete o final do procedimento RS, chame torre na frequência 118.6. 118.6, boa tarde. Boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, Azul 4196. Vai que é com Juliette. Chama a torre. 3283, chame 105 na frequência 126.85. Alterna 125.45. 20.8. 1208. 3193. Controle. Afirmativo. 126.85. 1245. É. E eu pus 63. Olympus 63. É posse no ponto ideal de exercício. Passará no ponto ideal de descida. Controle, tá 3193. TAM 3193, contato radar, saída da Leda Bridge, sub e mantém nível de voo 380. Sobe 380, poderia voar Leda direto? Autorizado, TAM 3193, da presente voa Leda. Ok, Leda. Juliette, autorizado o táxi a papai, chame para ingresso na 7. Delta Zulu prossegue para que parte? Que reporte na Quebec para ingresso na 7. Whisky Bravo, Whisky autorizado a decolagem da 7. Vento 110 graus, 12 nós. Passando 145, gol 954. Pro Salvador, gol 1754. Direita 211, 4116. 180, 754. 4, ali mantém cabeceira na 0. Ali mantém, cabeceira 1-0, gol 1924. Mantendo o nível de voo 190 nivelado. Eficiência, 754. Aguarde. Atingi o nível 180, gol 754. Gol 954, sim. Qual o meu uísque, bravo uísque, decolar 221, chame agora o controle, ano 20, decimal 8. 208, boa tarde. Gol no 754. Passou escuta, prossiga. E tem tráfego 12 horas nivelado 190 no mesmo rumo. Tem condições, observando o tráfego, de subir e passar o 190 em pelo menos um minuto? Afirmativo. Tá livre, direto Campina Grande da presente. Está presente, boa Campina Grande, ascendendo ao nível final 390. Passando 190 dentro de um minuto, 754. Pronto, agora de transferência. Guarda. Webjet 5857 passando por 70. Vento, postura 0, pronto para decolagem. 2000 pés, ajuste no 0 no 4. 2345. 1-2345. Petróleo Olímpico, minha solicita descer para 1000 pés para seguir a linha do litoral. Quase pode esperar no zero pronto, boa tarde. No 1000 pés. Palhoça, traçando Paris. Whisky Kilo Zulu, autorizado, decolagem da ANA 7, vento 100 graus, 13 nós. Boa tarde, eu vou na frente. Batango, Whisky Kilo Zulu, copiou a torre? Afirmativo. De decolagem, o vento é 090 graus, com 13 nós. Bom, 333, mantém a ponte de espera. 3.25. 1.25, 1.3325. Muito obrigado. 1.924, decolar 2.24, chame agora o controle em 1.20.8. 2.08, vai chamar. 7, autorizado ingresso zona 7, reporte alinhado e pronto, cabeceiro na 7. Está nível de voo 050. 2 quilos Zulu, decolado aos 24, chame agora o controle em 120, décima 8. 20.8, grato. Mantenha nível de voo 350. Arapuca, 350. Cruzamento ao estacionar frequência livre. Voo 1754. Chama o centro Recife na frequência 126.85. Alterna 125.45. 2.85.245. Voo 1754. Controle, cordial, boa tarde. Papatango, esse quilo, Zulu. Papatango, uísque, quilo, Zulu. Mantenha-se no corredor Axé a 1.000 pés. Reporte, farol da barra. Atingir, manterá 1.000. Portará farol da barra, quilo, Zulu. Bom, era do Magista, quilo, Romeu Oscar. Quilo, Romeu Oscar, chame... Torre na frequência 118.000. Atrás da barra. Torre, quilo Romeu Oscar. Quilo Romeu Oscar, autorizado final da 7, reporte 3 milhas fora. Romeu Oscar. Autorizado final da 7, tem embarcado e travado. Tráfego. 11 horas, 11 milhas, mantendo 1.000 pés, é um Romeu 44. E eu fiz 037, então é manter 1.500. Para o controle, 120, décima 8. Obrigado, bom, 314, bom, passar. Controle Salvador, bom dia, boa tarde, vamos 394, passando 1.500. Voo no 394, contato radar, saída da El, submanter nível de voo 360. Da El 360, voo no 394. Papá Romeu Whisky, Bravo Whisky, chame centro Recife na frequência 126.85, alterna 125.45. 2.85.2545, boa tarde. Boa tarde. Estabilizou o Webjet 5857. Web 5857, complete final do procedimento TLS, chame torre na frequência 18.000. 18.6, obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. O controle olímpico já está próximo, até a ponta. Pela esquerda, repórter reinterceptando a final da 7. Da presente da El. Da El, 3-0. 1-0. Web 5857, continua a aproximação, reporte baixado e travado. Está com o trem checado, Web 5857. Sente Web 5857, livre pouso na 1-0, vento 1-0 graus, 1-3 nós. Livre pouso Web. O Mike Eco Juliette, decolado aos 2-8, chama agora o controle em 1-2-0, decimal 8. Paris. Mando para o Olympus 03. Quem controla o Olympus 03 pode tomar para onde está Pan? O contrato ficou na final do 1-0. Afirmativo, bora 333. Gente, após a passagem do mesmo, ali mantém, gol no 333. É, até acertando a final, o quilômetro. Duna. Base pela direita é passar a Duna. Mike Eco Juliette, pro. Vou fazer o 97, cara, na partida da frente da água. Papá Romeu, Mike Eco Juliette, Contato radar, saída Arbo. Mantenha 3 mil pés. Arbo 3 mil. Bajão 07, prossiga. No solo 29, libere direita, solo 12, 1, decimal 1. 2, 1, decimal 1, web 5857, uma boa tarde. Puta, passa o 2. 03 em 4, para a final da visual da pista 1, 0. E chame a torre em 118, decimal 6, 12. Buraco em 118, 6, 12. Espera 5, 4, 1, 0. Gol 1-3-3-3, livre decolagem da 1-0, vento 0, 9-0 graus, 1-3-9. Decolagem, 0-1-3-3-3. Destino é Feira de Santana. Ok, não há tráfego a reportar, frequência livre. Patango Whisky, Kilo Zulu, mantenha 1 no meu pés em condições visuais. Temperatura? Silvio Romeu, acho que é... qual o pátio? 3 quilos Zulu, sub mantenha 085 visual, autorizado afastamento direto lençóis. Torre o... Boa tarde, o Olinho, pois... 63, afinal de 8 milhas. Direto Duna. 4 mil direto Duna, 6326. Gol no 71924. Gol 924. Profira. 1924, passa nível 190, chama centro Recife em 126, decimal 85. 2685, vou chamar. Olimpo 03, 6 milhas da cabeceira 10, chama torre 118, decimal 612. Alfa Tango Tango, Alfa Tango Tango, mantenha 090, voe TAP e chama para descer. Papo, chamada para descer. Controle ao voo 1333. 333, contato radar direto Leda, vigilância. Direto Leda, vigilância, voo 133. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Leda, Tango Zulu. Juliette Tango Zulu, boa tarde. Delta Oscar, vamos ao Lúvido. Na sua escuta já para a descida aqui. Juliette Tango Zulu, desça para nível de voo 050, chegada a MAN, acione identificação, vigilância 62 milhas noroeste. 050, chegada a MAN, é Juliette Tango Zulu. Para ingressar no site. Olympus 63, livre pouso, 910, vento 100 graus, 139, cheque trem. Entre embaixado, travado, prosseguindo para o pouso, Olympus 63. Proximidades de Ondina, mantendo 510 sobre o terreno. Ok, ciente. Controle do Salvador, boa tarde, o Xanar 6141, estamos tendo informação aqui, nossa. Xanar 641, ação de identificação, chegada Bonfi, desça para 4000 com 10 no 4 no altímetro. Identificou 4000, 10 no 4 no altímetro, 6141. Controle do Salvador, o Alfa Tango Tango para equipe de descida. Alfa Tango Tango, desça e mantenha 050. 050, Tango Tango. Na cabeceira, no 7. Mike, Eco Delta. Gol no 394, passa nível de voo 150, chama centro Recife em 125, decimal 1. Obrigado, bom final de semana, Gol. 394. Disponha. Xanema 3, 2, 6, tráfego 12 horas, 3 milhas, rumo oeste, aeronave externa 208.